É isso aí, galera. Então vamos continuar aqui falando sobre a Nintendo agora. E vamos começar logo do início da conferência, né? Que eles começaram com Super Smash Bros. Pra Wii U e 3DS. E aí, Jeff, você comentou bastante comigo sobre ele, né? Até porque o lançamento vai ser diferente. Não é a Nintendo... Sei lá, ela tá com um jogo que vai salvar as vendas mais uma vez do Wii U e decidiram lançar depois. É, não tenho a mínima ideia porque vai ter um atraso aí de um mês. Mas, cara, uma coisa que me chamou a atenção aí, eu não sei se você e o Lucas, vocês viram. Cara, quando eles estavam apresentando Super Smash Bros. E a galera lá fazendo fila pra poder jogar. Sim. Cara, parecia que eles estavam, tipo... Parecia que era, assim... O lançamento do PlayStation 5, tá ligado? Tipo, lançou o 4 ano passado e tá lançando o 5. Sim. Velho, a galera delirando, chorando, os japoneses abraçando um outro, a galera botando. Eu falei, caralho, velho. Porque, tipo, eu tô muito afim de jogar o Super Smash Bros. Eu acho um jogo legal e tal. Cara, mas parecia que, tipo, tava tendo uma guerra e a guerra acabou, tá ligado? Sim. Quem tá falando que a guerra acabou? Cara. É, foi animal mesmo. É, depois você viu os vídeos, cara, a galera chorando, enfrentando fila com tipo 300 pessoas na fila pra jogar uma partida. Não, mas depois, lá. Depois que eu vi como o japonês vai comprar leite, não duvido de mais nada, velho. E lá teve também o campeonato, né, de Super Smash Bros. Do é Wii U já, eu acho. Então, isso que é engraçado. Não, primeiro, começando lá, teve aquele vídeo lá do Red e com o Iwata, que foi sensacional. É, cara, nossa, lutando. Animal. Os dois tretando pra demonstrar, cara, que você vai poder jogar com o seu Mi, né? É, e mais uma coisa. É, e vai ter três tipos de Mi, né? Isso, vai ter também o acesso pro Amiibo, que nós vamos falar depois. E uma coisa mais interessante do jogo é que ele vai ter um modo, desde as pessoas casuais que vão jogar, que é meu caso, que não vou jogar esse competitivo, sim, e vai ter um modo todo para você editar o jogo pro competitivo, vai ter a questão dos Mis, pra você treinar o seu Mi e customizar os golpes e tal. Caramba! Que é muito legal isso, né? Você poder fazer o seu personagem ir treinando e colocando os golpes. E o mais legal também, cara, que esse jogo, desde que anunciou, é toda quinzena estão colocando mais personagens. E vocês já viram tanto de personagem que vai ter nesse jogo, cara? A lista tá ficando cada vez mais gigantesca. Então, eu tinha comentado pra vocês que eu tinha visto uma imagem da tela de escolha dos personagens, só que tava tudo fechado, né, o rosto dos personagens. Cara, é gigantesca mesmo, igual você falou. Você olhava lá, você contava pelo menos mais de 50 personagens selecionáveis. E assim, o Super Smash Bros. É divertido demais. É jogo pra jogar com a galera, com amigo, com online, porque não é um jogo pra jogar sozinho, porque não tem graça nenhuma, né? E agora, pelo esse fato de você customizar o personagem aí, vai ser legal, pacas. Tipo, eu jogando com o meu personagem, você e o Lucas, é muito legal, cara. Mas assim, é muito engraçado, velho. Depois você dá uma olhada nos vídeos lá, vou ver se eu acho um pra pôr no post. A galera lá, velho, torcendo lá. É muito bizarro, cara. Parece que a guerra acabou e estão avisando que a guerra acabou. É verdade. E então, eu vi um monte de personagens de Pokémon, cara. Principalmente os Pokémons bastante iniciais lá do... Aqueles verde, o... Verde, azul e o vermelho, né? Que são sempre os iniciais. Tem bastante deles. Fora o Pikachu, que sempre tem, né? Mas, um que eu vi que chamou a atenção era o Lucario, que a galera adora esse Pokémon, cara. Não sei porquê. Sim, eu não vejo tanto assim nele. Não, mas talvez legal. Por causa do filme, né? Tem aquele sapo lá do que é o aliás, inicial. Lucario? Não, o Lucario é o do filme, sim. Teve um filme que é não sei o que lá, Lucario, acho que o Segredo de Lucario. Ah, então é esse mesmo. É mó viagem, cara, eu assisti esse filme aí, na verdade eu assisti todos os filmes de Pokémon. E não esquecendo de falar de anúncios de personagens, anunciaram agora o Pac-Man, né? É verdade. Que vai ter umas telas muito bacanas lá, a apresentação dele foi legal pra caramba. E com muito personagem, sinceramente, eu não estranho se aparecer mais. Se eu, vi que no meio da batalha vai ter até Pong, velho. Uma partida de Pong lá. Sim, é. Tem uma partida. Quando você chama aquela ajuda do personagem, vai ter uma partida de Pong rolando mesmo. Cara, tem personagem de tudo, cara. Tipo, virou uma mistureba. Mas tá bonito demais. No 3DS tá legal, mas é limitação gráfica, é um cartoon gráfico assim, diferente. Agora do Wii U tá muito bonito. E das pessoas que eu li na IGN e vi o pessoal no site da Kotaku lá falando, todo mundo que testou o jogo tá tipo, adoraram assim. Ninguém colocou. Então, e aí entra aquela questão: vai sair no dia 3 de outubro pra 3DS. E é mais do que um mês, igual você tinha falado, é no Natal que eles prometeram o do Wii U. Agora, será que tem alguma estratégia aí por trás? Porque se teve o campeonato de Super Smash Bros, por que, que os caras já não lançam o jogo? O jogo tá praticamente pronto, a não ser que... Só se for questão de licença que eles estão negociando, alguma coisa assim. Eu também não entendi, porque, cara, aquele jogo que tá rodando lá, o jogo tá pronto já. Então, tem motivo de não lançar. Vai ter alguma coisa nessa estratégia aí. Mas assim, você pode ter certeza, quem tiver o 3DS e o Wii U e for um jogo que gostar, o cara não vai ficar só numa versão. Ele vai comprar o 3DS, lógico. Depois vai comprar o do Wii U. E tem essa coisa também do acessório para colocar o joystick do GameCube. Não me surpreende também se eles lançarem de novo esse joystick no mercado também, que eu não duvido, que a Nintendo adora lançar acessório, nunca vi gostar de pôr tanto acessório na praça aí. Mas sim, cara, legal, foi muito legal, cara. Foi muito show. Muito bom, eu achei ele muito bonito e vai ser um jogaço. E você, isso, Lucas? Eu espero que a versão do DS dê pra jogar tão, e seja tão divertida quanto a do Wii, né? Porque pra comprar um Wii U agora vai ficar difícil. Cara, mas eu vou falar uma coisa, viu? Pra vocês que tem o 3DS, o XL, a tela é grande e tal, velho, mas no meu 3DS eu acho que eu não vou ver o personagem, vou ver um pixel lá pulando na tela, porque ele, a tela é muito menor que a do 3DS de vocês. Eu não sei como é que vai ficar isso, né? Principalmente quando ele der aquele efeito de zoom out, né? Quando os personagens se afastam. A tela do PS Vita é bem grande. E eu tava jogando, peguei a demo na época do... aquele Smash PlayStation, Bros, Battlestar, All-Star, sei lá. Fica pequeno pra caralho, assim, na tela. E a tela, nossa, do Vita é uma tela bem grande. Eu fico imaginando na minha telinha do 3DS como que vai ser. Vai ser um pixel vermelho é o Mario, um laranja é a Samus, acho que vai ser isso aí. Pode ser, o amarelinho você sabe que é o Pac-Man. Ou o Pikachu. Entendeu? É o Pikachu. Soltar raio é o Pikachu. Mas é isso aí, então eles terão datas aí diferentes de lançamento, e eu acho que nesse momento aqui a Nintendo já começou arregaçando, mostrando um jogo, mas no mesmo conceito, né, um jogo que eu também já sabia que seria bom. Esse jogo eu falei, meu jogo vai ser muito bom, cara. Só que eles me mostraram que o jogo tá pronto e me deram mais dúvidas, tipo, por que não lançar ele? Enfim, esperar aí, já que eu não tenho o Wii U, né, e vamos ver o que, que eles estão preparando. Mas em seguida eles trouxeram um vídeo sobre o Amiibo. Então, Jefferson, o que seria o Amiibo? O problema é que... vai ser aquela função do Skylanders mesmo, parece. Só que eles não mostram nada do gameplay. Eles só mostraram que ele vai ter... que não vai ser o jogo do Amiibo. Na realidade, o Amiibo vai estar presente em vários jogos. Inclusive, parece que no Smash Bros. Vai ter a função. Sim. Vai ter a função dele no jogo do Toad, que nós vamos falar depois. E você vai usar o Amiibo no jogo lá, o plus do jogo, me parece. Que mostra até acho que é o Iwata lá, e tá perdendo a luta e coloca o Amiibo do Mario lá. Isso. Eu não sei. Isso seria mais interessante se fosse uma coisa, pra começar, igual nós falamos do Skylander lá, do Marvel, aquele que da Marvel vai ter agora, que é tipo Skylander do Disney Infinity. É um colecionável muito bonito. mas o jogo sempre é um jogo raso. Então tomara que, por exemplo, se eu comprar o Amiibo lá do Mario, que ele seja para vários títulos que eu vou poder usar depois, porque isso é um incentivo a mais para você comprar isso. Sim. Porque, por exemplo, é caro, velho. Se for para colecionismo, eu não compraria. E se fosse para comprar, para jogar esse, um jogo que seja raso, só pode miniatura, eu também não ia jogar. Agora, se fosse uma função que valesse para um tanto de jogo e tal, que seja legal, eu acho que isso aí aumenta um pouco a possibilidade de vender. Mas eles mostraram aquilo, mas não explicaram o que vai ser. Então, sei lá, talvez esse atraso aí do Smash Bros. Seja até para isso mesmo, né? Para alguma função. É, pode ser. E você chegou a ver, Lucas, os bonequinhos, o Amiibo? Não, essa parte da conferência eu não cheguei a ver, não. Então, você vê o link e você compra. Você vê o link. É, então, o interessante dele é igual o Jefferson falou, é igual o Skylands World lá, que são miniaturas, né, só de personagens da Nintendo, muito bem feitas, por sinal. E você falou que tem, né, Jefferson, um sensor no gamepad do Wii U, que é um sensor meio de desconhecido, assim. É, que ninguém sabia pra que servia aquilo, né? Pra que ia ser utilizado. Aí, na base do bonequinho tem um chipzinho que, assim, em tese, parece que ele libera o personagem no jogo. No jogo, isso. Eu não sei se vai ser, por exemplo, você coloca ele ali, ele tem a função no gamepad, porque não tem como fixar ele ali, não tem uma base. Você deve encostar com um código. Talvez seja isso, alguma coisa que vá pro gamepad e tal. Eu não sei. É a possibilidade até interessante fazer alguma coisa. Eu até gosto de falar, eu prefiro que seja isso que um joguinho raso. Que eu pego o bonequinho, coloco lá, ele aparece na tela e tal. Porque, sim. Isso é, mas aí rápido, o problema disso, igual, ele vai ter suporte também, já tá prometido pro Mario Kart 8 já. É. Então, pro Smash Bros. Vai ter. E igual você falou pro Captain Toad também. Só que o suporte para isso, será que vai ter aqui no Brasil? Eu acho que não, cara. Eu acho que não vai ter. E igual eu falei, vai ser uma fortuna a miniatura dessa, cara. É. Vai ser assim, não tem Poderiam como. Poderiam fazer em forma de cartão, né, velho? Porque a gente já tem o IR Card lá, né? Então, Lucas, mas eu acho que a funcionalidade dele no jogo não é tão grande quanto você ter a miniatura. A miniatura é perfeita, cara. Nossa, aquela do Mario que eles mostraram, animal. O Mario com a bolinha de fogo na mão. É, cara, todas elas, cara. A Samus, tá? Nossa, a miniatura é perfeita. Só que, velho, no mínimo, uma miniatura daquela vai ser R$70, R$80. É verdade. E é aquela coisa, você não vai ter a finalidade de ter uma. Aí esse é um problema sério, cara. É. Não sei, a ideia é legal, né? Pra países igual o Japão lá, que os caras podem comprar essa porra toda, é ótimo, né? Lá você vê. Verdade. É ótimo. Mas pra gente vai ser mais uma daquelas coisas que não vão funcionar, sabe? Mas é isso aí, se vocês acham diferente, deixe seu comentário. Mas vamos seguir então. O próximo jogo que eles tinham falado lá era um jogo esperadíssimo aí pelo Jefferson, né? É o Yoshi Woolly World. Cara, esse você viu, né, Lucas? Hein? Esse você viu, né? Esse é bonito pra caralho. Puta não, que pariu. E é muito engraçado porque aquele tipo de crochê, eu conheço aquilo. Porque minha namorada faz aquilo, cara, que é um crochê lá japonês, que é um amigurumi. E fica perfeitamente daquele jeito, cara. Aí quando eu vi aquilo, eu falei, putz, velho, que bonito, cara, que bonito. A Nintendo já fez isso já com o Yoshi de geleira. É, fez um Yoshi. Yarn lá do... O Yarn, ele é todo de lã. O Kirby, isso, o Kirby, eu falei isso com o Fernando, o Kirby é de lã, tem zíper, botões na fase e tal. Agora, esse jogo, cara, ele é todo modelado do amigurumi. E, nossa, muito bonito, cara. Muito bonito. E vai parecer. É a equipe que fez os Yoshis antigos, né? Os de Super Nintendo. Sim. Que, cara, então, é a equipe original. Vai ser. Nossa, muito legal. Esse aí eu gostei pra caramba, assim. Foi um jogão, assim, que eu queria muito ter. E tava precisando de um jogo do Yoshi, assim. Muito legal mesmo, trazer a franquia de. O legal que eu achei, você vendo lá, tipo, tem umas bolinhas de lã que seguem ele na fase, depois que você engole ovinho, os... né? É, então, depois que você engole os... É, os inimigos e tal, aí... A mesma mecânica do antigo, né? Do primeiro Yoshi, do Mario, Super Mario World 2 lá, né? Isso. E o mais da hora, cara, é que, assim, tem vários puzzles na tela, do tipo, lugares escondidos, que aí você tem que mexer lá com a língua do Yoshi. Não sei se ele vai engolindo a parte da tela, alguma coisa assim. Eu sei que ele desmonta e vai se desmanchando como se fosse, tipo, desfiando. É muito, muito bacana mesmo. E eles estavam mostrando meio que numa entrevista lá em um lugar cheio daquelas lãs coloridas e tal. E faz muito sentido, cara. Eu acho que esse aqui vai ser um... É, uma nova perspectiva aí pro jogo do Yoshi, mas perfeita, velho. E assim, cara, em tempos aí de PlayStation 4 e Xbox One com esses gráficos bonitos... É o jeito de fazer a diferença, né? Porque o console ele não tem a mesma capacidade gráfica, mas os caras vão optam por fazer uma coisa diferente, que é fora do padrão, e fica tão bonito quanto você vê um jogo dos outros consoles, né? Que chama atenção, é muito bonito. É, você tem que apelar para... É aquilo que a gente tinha falado na questão do Batman, né? O Batman ele não mostra grandes gráficos pela cor dele. Ele não tem que provar tanto os gráficos dele se você olhar pela cor, que é bem escuro. Agora, aqui no da Nintendo, eles têm um gráfico mais cartunesco, mais despretensioso, mas é super colorido. Então você vê que os caras trabalharam muito bem nos jogos, cara. Esse Yoshi ele é extremamente colorido, cara. Tá lindo pra caramba o jogo, cara. Muito bom. É isso aí, eu vou ter um Wii U pra jogar esse jogo. Ou então vou ter que viajar e jogar lá na casa do Jefferson. Cara, e eu tenho uma dica: esse jogo é bom pra você converter sua namorada pra começar a jogar, hein? Olha aí, olha, fica a dica aí, hein? Pra quem tem namorada aí que não gosta de jogar e tal. E eu tô esperando meu Yoshi, hein, ô Jefferson? Não, vou mandar um Yoshi. Ah, cara, fantástico! Ele vai chegar em 2015 aí, sem uma data prevista ainda. Data fixa, né? Primeiro mas a previsão semestre. Não tem uma pra eles. Falaram que é pro primeiro semestre do ano que vem. Primeiro Só não semestre? Definiram. Primeiro semestre do ano que vem. Então tá aí. E vamos então continuando aqui. A Nintendo, vocês vendo que ela tá mostrando bastante jogo, né? Começou com dois jogos e uma nova funcionalidade para os jogos que tem. E aí eles trouxeram mais uma nova franquia, né? De um personagem já existente na Nintendo. É o Captain Toad Treasure Tracker. Pra quem não sabe, o Toad é aquele cogumelozinho que no desenho que passava na Globo era falastrão e medroso. Ai, mano. Só faltava que um jogo merda. Dele, né, velho? E assim, esse jogo, não definiram se ele vai ser um jogo de download ou um jogo de mídia física, né? Sim. Mas aí, cara, é o universo do Mario, perspectiva diferente, e resolver puzzles e caçar tesouro com ele. E tipo, o gameplay parece ser muito divertido isso, né? Mas eu não sei se vai ser um jogo que precisa de uma mídia física, né? Sei. Olha, cara, eu sei que independente disso, eu achei fantástico o jogo, cara. A hora que ele começa a quebrar as coisas com aquela picareta... Batendo pra lá e pra cá, e você vê que ele sacode o corpo inteirinho. Falou, faz muito sentido, porque ele era Nico pra caramba, cara. E ele não consegue correr, não consegue pular essas coisas. Porque ele é muito pequenininho e ele tem aquela mochilinha nas costas dele. É muito fantástico a movimentação dele. Ficou muito legal mesmo. E o dragão no final? Nossa, cara, aquela cena do dragão é muito animal, hein? Cara, e. Esses jogos de puzzle, ele vai ter uma interação, parece que uma grande interação com o gamepad. E dá pra ficar com umas coisas muito legais. Sim. Fazer. Então, usando a câmera, usando o giroscópio do gamepad, vai ficar bem legal. Esse jogo pra mim promete. Essa franquia aí tá chegando com tudo pra ficar. Você jogo de plataforma já tem a receita do sucesso também, né? Tudo pra dar certo. E a Nintendo ainda, né? A Nintendo ainda. Exatamente, cara. Esse aqui não tinha uma data fixa ainda, Jefferson? Ou depois eles falaram durante a conferência mesmo? Não, eu não vi data também, cara. Mas ele tá pra final desse ano, mas não deram a data específica. Mas sai esse ano ainda. Ele é pra então beleza. 2014. É, mas é uma melhor notícia do que a gente falar que é pra 2015, óbvio. É, mas... estamos em junho, então... É, aí, beleza. Então vamos partir pra um próximo aqui que chamou muita atenção, que é o novo The Legend of Zelda, do Wii U. É, foi meio que uma CG só que eles mostraram, né, do Zelda. É o trailer que não mostra nada e todo mundo fica, puta merda, que foda. É, aquele fantástico, meu Deus, eu quero, mas eu não sei porquê. Muito da hora. E aí, Lucas, pode falar que você gosta de Zelda, pelo amor de Deus, esse é que você viu. Demais, vai. Demais, aquela ceninha do gramado lá, mudando conforme vai passando o sol, a iluminação, foda pra caralho, mesmo no Wii U. E assim, mundo mapa, não dá nada, né? E mapa aberto, hein? Imagina um jogo com exploração ali e tal. Então, velho, Legend of Zelda a gente não sabe o que esperar, não, né? Porque sempre vem uma bomba pra gente, assim, tipo, estourar, explodir os miolos. É. O negócio é de outro mundo. E o que eu acho impressionante, não é os jogos principais, assim, que saem pra plataformas, cara, é sempre um show de inovação. Se você joga o Twilight Princess lá, e depois você joga o Skyward Sword, cara, putz, eles evoluem tanto de um jogo pro outro, que o que você espera agora, poxa, vai ficar foda, velho. Eu não tenho dúvida. É jogos que a gente não viu nada, é igual a nossa lista. É jogo que eu já sei que vai ser foda. Não, é uns negócios, uns recursos que você nem imagina. Igual quando eu joguei a primeira vez, eu acho que foi no Phantom Hourglass no DS, que tinha uma hora que o mapa, cara, você não conseguia passar sem o diabo daquele mapa. E eu rodava pra tudo quanto é lado e nada do mapa, e nada do mapa, até que eu fechei a merda da tela com ele ligado. Na hora que eu abri o mapa, tava na tela de baixo, eu falei, caraca, como é que eu fiz isso, cara? Mas foi muito na cagada. Ele copia o mapa de baixo pra cima, tá? É, ele tipo, faz uma cópia, porque o mapa ele tava invertido, né, em cima. Muito da hora, cara. E na imagem desse Zelda aqui, cara, apareceu... Assim, a primeira vez que apareceu foi aquele chroma key bem vagabundo, né? Porque dava pra ver que não era uma tela atrás do cara, era um chroma key. Mas parecia Shadow of the Colossus verde. Não, cara, a primeira impressão quando você vê Shadow of the Colossus, você fala, caraca, olha o tamanho do cenário e o carinha montado no cavalo. Só que eu não sei se pra burlar limitações do PS2 ou PS1, não, PS2 mesmo, tô falando merda aqui, eles deixaram a cor bem uma cor neutra, não dá pra você fazer uma coisa muito colorida sem ficar bizarro no console. Agora o Wii U não, ele já tem poder pra isso e fizeram um cenário lindo demais, cara, fantástico, tipo, é um mundo de Zelda aquele ali. É, eu achei muito bom, e o que o Lucas tinha falado aí, o efeito da grama, foi o que mais me chamou a atenção, cara, eu olhei assim a grama e falei, caraca, essa grama parece de verdade, cara. E quando eu vi aquela grama, eu pensei só uma coisa, o Link vai ficar rico, hein, Lucas, cada grama que ele cortar ali, que sair uma porra. Vai sair rúpias. Tias rúpias. Tava brilhando ali. Eu falei, vai ficar rico esse cara. É. E a roupa dele? O que vocês acharam, cara? Ah, um visual diferente, um arco diferente. Coisa nova, cara. Sempre é bom. Então... Agora vai ser um romancezinho entre ele e a Zelda de novo, né? É, pra sempre, né, velho? Então, eu vi a roupa dele, ela tem meio que uns símbolos maia, cara. Não assim um símbolo em si, mas as linhas dele parecem aquelas linhas maias, que elas são meia retas, que formam espiral, só que uma espiral formada por linhas retas, tá ligado? Nossa, é animal, cara. Achei muito fantástico e a roupa meio azul com verde, eu acho que combinou muito. Bem legal. E isso aí. O jogo promete ser muito bom, não tem gráficos realistas. Eu falo do romance, Jesus, que na verdade eles nunca ficaram juntos, né? É. Tipo, só no Skyward Sword mesmo. É. que mas... trouxeram esse romancezinho deles aí. Não, é, cara, pô, que pô, isso. A vantagem é que a série ela já tem o universo é bem sólido já, né? Então, dá pra explorar. O Twilight Princess mesmo, ele... A Princesa Zelda ficava meio que de background lá. Ela quase nem apareceu no jogo, né? É verdade, ela quase nem apareceu. É, fala verdade. Aí, Jefferson, o que você tava falando? É, que o universo lá do... Já tá bem... É bem sólido. Então dá pra explorar muita coisa ali. E o interessante do Zelda é que cada jogo é uma história. E não tem aquelas sequências e tal. Então eles sempre começam lá, eles pegam a mitologia que existe e começam a história. Então isso também, sim, é bom, que você não fica cansado, porque nunca é a mesma coisa, apesar de ter os clichês, obviamente, né? Mas é sempre uma coisa diferente. É. Vamos ver como é que vai ser desse, né? Porque o Skyward Sword era voar, Wind Waker era navegar, Ocarina of Time, tempo. Vamos ver o que vai ser a pegada, né? Que cada jogo tem a sua... É, lembrando também que o Ocarina of Time foi a primeira vez que mostrou o Link grande, né? Que era o que a galera tava ansiando naquela época. E é isso aí, esse jogo aqui tem tudo pra ser melhor do que o outro jogo que a gente vai falar mais pra frente aí. Bom, ele tem uma data lá pra 2015 também, sem o período definido, né? Eu creio que vai sair em novembro, que geralmente é as datas de lançamento do Zelda em novembro. Eu acho que só em novembro sai. É, pode ser. É. Pode ser. Mas vamos pro próximo então, senão a gente vai ficar muito tempo aqui. O próximo são dois... A gente pode falar remake? Não, né? Dois jogos desnecessários. Eu acho que é um remake, cara. Não, não. Desnecessário jamais, cara. Nunca é demais. Desnecessário. É Pokémon Ômega Ruby e Alpha Safira. Vou, cara. Com certeza, nossa, velho. É, nossa, vai ser, você tá maluco. Olha, se eles fizerem... eles aumentarem o conteúdo do jogo, igual já foi feito, por exemplo, com o Silver e o Gold, que saíram o remake... Aí vai ser válido se eles aumentarem a experiência do jogo, que é, nossa, é muito grande. Agora, se for para lançar o jogo com um gráfico bonito, não vale a pena. Só que eu tenho um problema, como eu não tenho eles, eu nunca joguei também, então eu vou comprar essa porra, Lucas. Você não tem eles, não, cara? Que cara, isso? Não tem, cara. Não, mas você nunca assim, jogou? Você não acha que a transição desse Pokémon X e Y pra esse aí não é muito curta? Tipo, não, pessoal, isso tem gente que ainda nem terminou de aproveitar o jogo, entendeu? Não, pô, eu tô te falando, a questão é... Eu quero ver o que vai ter de conteúdo, falando sério. Eu quero ver o que vai ter de conteúdo pro jogo. É, vamos ver o que vai ter, cara. Não, é que assim, qual que é a pegada, cara? O Ômega, por que eles estão lançando? Eu posso até te falar isso. O Ruby Safira foi o primeiro jogo de Pokémon pra Game Boy Advance. E era um único jogo que você conseguia fazer um cross-console, tá ligado? Conseguia pegar do Game Boy, da fita de Game Boy, e passar para uma fita de Game Boy Advanced, que era um negócio inovador, sem você precisar, sei lá, fazer maracutaia, não sei, nem usar Game Shark, nada assim. E era a única forma de você pegar todos os Pokémons. E nos novos, agora X e Y, você não consegue passar direto nem o do Dark, do Black e White. Nem do 1, nem do 2, de nada. Então eu acho que é uma chance de você pegar esses pokémons antigos, que você não tem como catar. É, mas igual o Lucas falou, eu também entendo, é desnecessário lançar, mas é assim, eu acho... É agora, né? Porque no momento. Mas, por exemplo, tem pessoas que não tiveram a oportunidade de jogar esse, ele tem, apesar dos gráficos, tá, né, de um game aí do X e do Y, ele vai ter a pegada dos antigos e tal. Sim. Então o pessoal vai querer jogar. E é foda, cara, porque é a receita de bolo do Pokémon. E eles vão ficar lançando. Por exemplo, o ano passado saiu o X e o Y em outubro, que foi em outubro de 2013. Mas em outubro de 2012 saiu o Black e o White 2. Só que antes disso, em 2011, saiu o Black White. Então eles já têm esse negócio de ficar lançando uma... Não falando que isso é bom, mas eles já têm essa Sim. coisa de ficar lançando os jogos uma vez por ano. Mas me surpreendeu eles lançarem isso agora, porque o XY, igual o Lucas falou, acabou de sair e foi sucesso. Não foi aquele jogo que lançaram e estão fazendo um outro agora porque o outro foi um fracasso. Não, o jogo vendeu pra caralho. Sumiu, chegou a sumir de prateleira. Chegou a dar notícia disso. Cheguei a ler notícia disso, que sumiu de prateleira aqui. No mundo todo, né? Mas sei lá, cara. Eu sobre o X e o Y, eu só tenho uma reclamação. Muito eu fácil. Acho que foi muito... Não, nem muito fácil, Jefferson. Eu acho que assim, pra quem nunca jogou Pokémon... Eu acho que eles deram uma boa facilitada pra galera sentir como que é o jogo e tal. Mas, pô, o primeiro Pokémon foi de quando, cara? 97, eu acho, 96, eu não sei. Não, cara, ele foi lançado muito antes. Ele foi de mais ou menos de 94. É, bem antigo, né? Mas eu não sei quanto foi no Brasil, cara, eu nem lembro. No Brasil veio por meios ilícitos. Mas mesmo assim, cara, pra gente que joga desde aquela época lá, de 97 por aí, já conhece como que é a experiência de Pokémon. A galera hoje em dia já quer um negócio mais fácil que antes. Porque querendo ou não, nossa, é custoso pra caramba pra você upar seus personagens. Então, com o tanto de Pokémons que tem, imagina o seguinte, hoje tá em quantos? Uns 500 ou mais? Não, já passou de 600 já. Então, imagina você treinar todos esses Pokémons... até o level 100, porque quando eram 150, beleza. Você catava lá, se matava e fazia. Pra você treinar tudo isso, nossa, só usando mesmo a tecnologia que eles usaram lá, o XP Shade pra 6 pokémons, né? Que os 6 ganham experiência. Só que o que eu achei ruim é que foi muito curta a jornada, cara. Você falava, putz, no final vai ter outra ilha. Mas não, chegou no final, não tinha outra ilha não, cara. Sim, acabou. Mas, cara, o Pokémon também é um jogo que a gente já sabe o que vai esperar de todos eles. Tem a mesma receita sempre, você vai pegar a sua inicial e tal. Mas é uma porcaria de um jogo que você coloca ele no seu aparelho, você dá new game. Aí quando você olha, já tá com, tipo, 40 horas, sabe? Não, isso é embaçado, cara. Você liga lá com as tantas... Eu te mostrei aquele dia, Fernando. Eu sou suspeito demais de falar, cara. Eu sou suspeito demais. Então, porque eu falei, tipo... Já me perguntaram já. Falei assim, nossa, cara, você gosta de Pokémon? A história é boa? Eu falei, não. É muito desafiador terminar? Não. Tipo, é colecionável, cara. É um jogo de colecionar bichinhos, velho. Tipo, Mas é muito animal, velho. Nossa, principalmente quando os caras fizeram aquele negócio de lendários que se movem na tela conforme você vai atrás deles. Putz, grilo, cara. E assim, uma coisa que me surpreendeu do X e do Y é que não tiveram tantos eventos da Nintendo em. Igual os outros, igual até mesmo o Black e White. Porque o Black e White, eu ficava sempre olhando nos sites, né, de Sim. Pokémon, quando ia ter o evento que eles distribuem aqueles Pokémon exclusivos e tal. E isso é muito legal, porque isso é um motivo pro cara... Porque assim, é jogo da Nintendo, o preço vai ser o mesmo sempre, ele não vai abaixar o valor. Não interessa, não vai abaixar. Então, mas eles te falam assim, poxa, você compra até o dia tal, você vai ganhar o Pokémon tal. E aqui, por exemplo, aqui na minha cidade, um dia teve um evento, não, foi no Brasil todo, mas em algumas cidades. E aqui teve um evento que eles deram 3 lendários Shiny lá, entendeu? Aí você vê que tem a comunidade mesmo que joga, cara. Então, você chega lá... Você pensa assim que vai estar a molecada, vai estar um monte de barbado e, por exemplo, caras que jogam RPG, que jogam qualquer outro tipo de jogos e joga Pokémon, cara. É muito Lógico. Estranho, assim, é muito esquisito, cara. E outra, vou falar uma coisa, Lucas, quando sair você vai comprar. Você vai, pode Lucas... falar o que for, mas tu vai comprar. Só se tiver o Pokémon Snake. Aí ele vai pegar o Solid Snake lá jogar uma Pokébola. Opa, na Arbok. Ah, meu Deus do céu. Mas ele vai ser lançado aí dia 21 de novembro, então já deixa anotado aí, ó, guardar uma graninha. 21 de novembro de 2014, já tenho que comprar, hein? Esse aqui pra mim é compra garantida, se bem que Voltando lá, no trailer mostrou basicamente que ele vai ser com os mesmos gráficos do X e Y. Então, vamos aproveitar agora. Confere aí e não deixe de comentar também sobre o Pokémon. Ah, comentários! Mendigando comentário aqui, né? Já pedindo, pelo amor de Deus, daqui a pouco. Mas é isso aí. Vamos ver até o final, né? Seguindo então para a Bayonetta 2. Ou Bayonetta 2. Que foi adiado pra caramba já, né? E até que enfim vai sair. E surpreendentemente é exclusivo, né? Porque o Bayonetta 1, ele foi um jogo que foi muito bem recebido, né? E tal, é maluquice aquele jogo, né? Alguém jogou aí? Ou só eu que joguei? É um bom hack and slash, velho. Eu acho que dos hack and slash é o mais legalzinho, tem um sistema bacana. Eu também, fala a verdade. Cara, é assim, é uma maluquice aquele jogo. É muito legal, assim, é uma maluquice. A primeira maluquice que eu vi foi quando eu descobri que a roupa dela é o cabelo dela. Não, maluquice é quando você termina o jogo e ela faz uma apresentação, tipo a Madonna dançando. Isso é uma piratada. Mas assim, esse jogo, primeiro, ele é dos mesmos criadores de DMC, né? Da produção saiu, de Devil May Cry, alguma coisa assim. É um dos caras que saíram lá da Capcom, não é? O Devil May Cry? Isso. É da Capcom. É um dos caras que saíram e fizeram um Devil May Cry feminino. Feminino. Então, aí no meio do Bayonetta 1 tem uma cena que ela tem que derrotar um gigante. É esse aí ou eu tô confundindo com o Lords of Shadow? Porque eu sempre confundo essa cena, cara. Porque tem uma cena de um dos dois que me lembra Shadow of the Colossus. Os dois então, deve ser do Lords of Shadow. Não, que mas eu acho que esse aqui também Bayonetta tem. Não lembro, não. Cara, vamos comentar. Bayonetta, só pra começar, a mulher, o salto dela, do sapato, são duas armas. E tem agora os combos neles são, tipo, quem sabe jogar é animal os combos, né? Você consegue espancar o cara até a morte sem deixar ele cair no chão. É uma loucura, as animações são uma loucura também. Ela que é personagem sensual, mas chega a ser bizarro, né? Que é louco, aquele, cara. Agora... é aquele jogo que é overpower e canastrão. Porque ela fica atirando, como se estivesse atirando feito louco e zoando com a cara de todo mundo. E parece que ela briga contra anjos, cara, no jogo. É muito louco o negócio. Aquilo não é jogo pra você jogar sério, né? Um jogo pra você jogar sueira mesmo. Tá? E como ele atrasou pra caramba no Wii U e tal, e a Nintendo teve uma opção lá que era colocar o primeiro jogo, né? No Virtual Console. Aí acabou mesmo a própria empresa decidindo dar o digital. Então quem comprar o Bayonetta 2 vai ganhar o Bayonetta 1. Isso aí é uma das ótimas notícias que eles deram, né? Fora que um negócio que eu já tinha falado em outro jogo aqui, que é o Scalebound, o Bayonetta, ele também é da Platinum Games, cara. Então, esperem aí tiroteios frenéticos. O jogo vai ser um jogo rápido e frenético, aquela maluquice na tela, né? Nossa, cara, pode crer. A primeira vez que eu joguei, eu lembro que era tiro pra tudo quanto é lado. Aí você liberava novos combos. Aí ela dava lá uma voadora meio estranha, que já começava a meter bala no cara. Eu falei, caraca. Eles fizeram um vídeo inteiro só mostrando as novas armas dela. Vão ter arma pra caralho no jogo, muita coisa. Isso e aí. E também tem a introdução das roupas dos personagens lá por DLC, né? Do Wii U, que vai ter a Princesa Zelda, vai ter o Link, vai ter uma porrada de gente lá. E cada um vai fazer uma coisa diferente. É verdade, vai ter. Tem uma hora lá que mostrou ela com o capacete da Samus. Da Samus também. Aí a Samus, ela vai ter a mão dela vai ter tipo um canhão igual da Samus. O Link, ela vai lutar com a espada e tal. A Zelda não lembro como é que era, não. Não, pra quem curtir esse tipo de jogo despretensioso e frenético, cara, é uma boa jogada, na boa. Muito divertir, pelo menos você vai. Nossa, com certeza. E é isso aí. O Bayonetta, ele tá aí marcado para sair só no ano que vem, né? Não tem ainda data pra esse ano ou ele vai sair esse ano. Não tô vendo a data dele de lançamento aqui, cara. Cara, não tem data ainda. Vou dar uma pesquisada ano ainda. Nele. Mas deve é, eu acredito que seja esse ano porque faz muito tempo que eles estão fazendo, cara. Mas é isso aí. Vou falar do próximo aqui, que é o jogo que eu havia comentado lá atrás, do Link, que vai sair. Ou o jogo do Zelda, né? Que todo mundo acha que o Link é o Zelda. Esse aí vai ser... É o Hyrule Warriors. Ai, cara. Hyrule Warriors. Vai ser aquele jogo que você pega seu cérebro, guarda ele numa caixa e fica apertando o mesmo botão, tá ligado? Aí você corre, bate. Cara, mata a curiosidade aí. Olha, o Jefferson, eles quiseram fazer uma experiência do Zelda, do universo de Hyrule lá, só que com base naquele... Como é que se chama, velho? É um jogo famoso pra caramba. É Dynasty Warriors, é isso que eu te perguntei. É Dynasty Warriors, exatamente. É isso, eles tiveram como inspiração esse jogo mesmo. É, cara, porque eu vi o... Por exemplo, Dynasty Warriors eu conheço. Tem até a versão dele, que é do Gundam, que é com um tanto de robô, não sei se vocês já viram. É, não. Cara, só que eu pensava que o Dynasty Warriors ele ia ser muito estratégia mesmo, sabe? Quando eu vi os exércitos. E não é, cara. E pelo, eu achei caído demais esse gameplay desse Hyrule Warriors aí. Eu não sei se vocês gostaram não, mas eu achei caído demais, né? É, teve... É, talvez funcione, mas, velho, acho que não anima não, viu? Mesmo sendo Legend of Zelda, assim, acho que não anima não. É, eu acho que tentaram utilizar o universo ali pra, que já era conhecido, mas igual o Fernando falou, talvez se a Nintendo tivesse através disso criado uma coisa nova com esse estilo de jogo, chamaria mais atenção, mas... Exatamente, é o que eu tinha falado, era uma oportunidade única de criar uma nova franquia aí com novos personagens... Tipo, ah, beleza, olha, a Nintendo tem um monte de personagens bonitinhos que quer colocar nos seus jogos e tal. Mas aí, olha, a Nintendo agora apareceu com um personagem novo, que é mais, é mais realista do que os outros, né? Não é um encanador que invade mundos pisando na cabeça de tartarugas e tal. Mas... Olha o preconceito, hein? Não é preconceito, estou falando de realidade. Senão eu vou ligar ali pro cara do desentupidor e falar, vamos salvar a princesa. Ai, meu Deus do céu. Não, cara, mas eu achava que ia ser perfeito pra uma nova franquia da Nintendo. Por exemplo, a série Xenoblade, que a gente vai falar mais pra frente, é mais realista que os outros jogos da Nintendo. Não é ela quem faz, beleza, mas é um jogo exclusivo. Poderia ser mais ou menos daquele jeito, não... Não ficou com cara de Zelda, entendeu? Não ficou com cara de Zelda aquilo ali. O Link tá muito estranho, cara. Até por isso que o nome é Hyrule Warriors, né? Porque não tem só o Link como principal. Você joga com a Princesa Zelda. Não tem a Impa do Ocarina of Time. Tá? É, mas eu acho que eles podiam ter criado outra coisa. E aí, esses outros personagens que eles tivessem criado, metia eles no Super Smash Bros. Também. Você incentivava a galera a se cativar por eles também ali, e já era, explodia uma nova franquia da Nintendo, e a galera fala, meu Deus, a Nintendo voltou! Aí ia pular lá, assim, e a Nintendo voltou! Clima de Copa, tá ligado? Aquela loucura toda. Mas mesmo assim, cara, eu acho que bom o jogo vai ser, mas tão bom quanto qualquer outro Dynasty Warriors. É pra quem gosta de luta frenética, hack and slash, loucura geral, tá ligado? Vamos brandir espada pra lá e pra cá, e uma passada de espada você derruba 15 caras, e essa aí é a vida, cara. Segue em frente. Bom, é a minha opinião, pelo menos. Eu acho que vai ser bom o jogo, ele vai sair em 2014, no dia 26 de setembro. E é isso aí. Então eu vou falar do próximo aqui. Eles falaram lá sobre o novo jogo do Kirby. Kirby and the Rainbow Curse. Esse The Rainbow Curse... é top, hein? Mas ele é meio que uma continuação, assim, de um jogo de DS, onde você tem que construir os caminhos pra ele e tal, só que dessa vez eles optaram fazer isso com massa, aquela massa de modelar infantil mesmo, massinha, né? Sim. É, eu, cara, ele também parece que tá com cara de jogo de download, né? Não é, Lucas? Eu achei que ele era a continuação daquele Dream Curse lá do SNES, que era tipo um... Eu não sei nem explicar aquele jogo, que era tão bizarro, velho. Mas você tinha que fazer uma estratégia pra poder se pular de umas plataformas pras outras lá, e tinha um... Ah, é de SNES? Então é esse jogo mesmo que eu tô falando. Pra mim era de game. É, acho que é esse mesmo. Então não, mas não, Jefferson, esse jogo aí, ele não vai ser em side-scrolling? Sim, sim. Mas ele vai ser jogado pelo Gamepad. Vai ser jogado pelo o Gamepad, pelo visto, né? É, o cara tava jogando pelo menos pelo Gamepad, porque você faz os caminhos pra ele com uma caneta no Gamepad. Então, eu não creio que vai ser um... É, vamos ver. Mas cara, é legal, eu... Tudo que inova, assim, é muito... Eu acho muito válido. Tudo que a jogabilidade é diferente, assim, eu acho muito válido. É, eu acho que o jogo vai ser fantástico, mas eu não curto muito esses jogos que você tem uma interação com a caneta construindo o caminho pro personagem, tá ligado? Mas prestando atenção, assim, dando uma olhada, a primeira instância, a primeira vez que eu vi, eu falei, ah, esse jogo deve ser uma merda, deve ser um joguinho de criança do caramba. Mas depois que você vê os puzzles na tela, tem uma hora que o próprio Kirby, ele tava aparecendo o Sonic, cara. É dando um dashzinho. É, o Kirby, ele se transforma em várias coisas nos jogos dele, né? É, então, mas ele dando um dash até igual tanque de o guerra, Sonic, cara. Tanque de guerra. Muito bom. E o que o Kirby é, na verdade? Que eu não entendo até hoje, velho. Mistérios. É, o Kirby é o quê? Um chiclete? É um dito. É, pode crer, ele é um dito, né? Mas... E aí, compra garantida, Jefferson, ou não? Ah, cara, é legal e tal. Tudo que lançar aí tem que comprar aí, velho. É, cara, eu acho que o Fernando, o Wii U, do jeito que, assim, os jogos que anunciaram são muito legais. Ele é um jogo legal pra caramba. Menos o Hyrule Warriors. Menos ele. Então acho que a galera, todo mundo vai comprar tudo, cara. Todo mundo tão carente de jogo, Fernando. É. Que todo mundo vai comprar essa porra toda. É isso aí. Então vocês vão ter que esperar aí para 2015 também, o joguinho novo do Kirby. E vamos partir pro próximo aqui, o Xenoblade Chronicles. Opa, jogaço, meu Deus. Continuação da franquia, começou no Wii, e é um jogo que impressionante, cara. Ele hoje no eBay ele tava $200, $300, o jogo desapareceu. Porque é aquele tipo de jogo que eu acho que os caras nem eles estão esperando que vai ser tão bem aceito, né? É. E foi um dos RPGs japoneses, assim, ele saiu no finalzinho do Wii, cara, quando já não tinha mais nada, já tinha lançado o Skyward Sword, não tinha mais nada, ele veio pra terminar, cara, tipo a o legado do Wii lá, e um jogo que todo mundo adorou, muito bom. E agora vem com a continuação dele aí, né? Mas é aquele público de RPG mesmo, assim. Não é um jogo fácil acesso, assim. Pra quem não gosta de RPG, pode passar longe, né? Sim. É, e pra quem não conhece aí a série Xenoblade, fato, né, que ele é uma... É. O Chronicles aqui, o Xenoblade, ele é uma continuação espiritual do Xenogears, né, falecido Xenogears do PS1, então vocês podem esperar mechas, podem esperar naves espaciais, e os gráficos estão legais, cara, só que eu acho, tá um gráfico bem no estilo anime, pelo menos na questão dos olhos, tá ligado, olhos bem esbugalhados, mas fantásticos, e só CG eu vi na apresentação. Era a Microsoft que tava passando? É, mais uma, né? É, o padrão Microsoft de ser ali. Mas e aí, Lucas, o que você tava falando? Não, é que já estava falando de RPG e tal, mas é aquele RPG... Ele é um RPG diferente, né? RPG oriental, né? Japonês. Então, de repente não é a mesma coisa que o pessoal tá acostumado aqui, né? Mas pra quem jogou PS1 aí, cara... Fala aí. Ele tem um modo, o modo de combate dele é diferente, cara. É um turno, né? Não é turno, é diferente, assim. Eu acho que já só da proposta ser diferente. É aquele famoso action turn-based. É tipo baseado em. É ação baseada em turnos. Ou seja, você tem uma barra de de tempo, né, que suas habilidades estão disponíveis, só que ao mesmo tempo você consegue movimentar o seu personagem durante a batalha, né? Sim. É como se fosse um Ni no Kuni, entendeu? Cara, o jogo o vai importante... ser bom. É isso. É, e tem mechas. O importante é que tem mechas gigantes, nada. Isso também é importante, muito importante. Bom, então vamos pro próximo aqui. Partir agora, vamos ver só com relação ao Xenoblade Chronicles, ele não tem data de lançamento, também tá pra 2015 lá, então é mais um aí pro ano que vem. E só outro... deixando bem claro aí, ó, que a pronúncia correta do nome da série não é Xeno, todo mundo fala é Xeno, mas... É, então Zeno. Eu descobri que é Zeno, Xenogears, Xenoblade, Xenosaga. Eu sei disso. Essa baitolagem aí que o Lucas falou. Bom, então aqui um que eu pulei, mas eu vou voltar porque senão o Jefferson me mata. Que é o que eles mostraram lá. Eles mostraram esses dois jogos, cara? Porque eu nem vi, velho. O Mario Party eu não vi. Eu vi Mario Kart 8 e Mario Party 10. Cara, o Mario Party aí, o que eu achei interessante dele lá é que vai ser um jogo que é a festa do Bowser, cara. É um negócio meio maluco, que você vai ficar no gamepad lá atrapalhando o pessoal, sabe? Sim. Tipo, e cara, Mario Party é divertido demais, assim. Tipo, sempre é muito divertido. Sempre foi, né? Sempre foi. E é um jogo assim que agrada todo mundo, é jogo rápido. Gera discórdia também, como qualquer jogo de tabuleiro. É, gera discórdia, verdade. Sempre dá uma merda. Mas assim, cara, Mario Party já é receita, já é um jogo que todo mundo sabe que vai sair, né? Mas poxa, é legal demais. Esse jogo aí faz você virar inimigo do sua mãe, do seu pai, qualquer pessoa que tá jogando com você, namorada, causa de muitas separações aí. É, cara, fantástico aí, o Mario Party é um dos jogos preferidos que eu acho do Mario. E eu acho ele mais divertido do que Mario Kart até. Mas... O Lucas destruindo famílias desde 98, né, Lucas? Né? Destruindo várias e várias famílias aí, causando discórdia. É o Mario Party, destruidores de lares. É. E o Mario Kart 8 aí, que já foi lançado. Jefferson já está se matando nele, né, Jefferson? Caralho. Depulhando o jogo, né? Velho, como que ficou bonito isso. É. Eu não vejo a hora disso aí sair pro 3DS, cara. Cara, ficou sensacional o jogo, não tem muito o que falar assim. E é um jogo que até agora eu não encontrei ninguém que jogou falando mal. Até agora eu não achei ninguém falando mal do jogo. É, e quem você achar, você também vai querer dar uma chave de braço no cara, né? Que igual você fala, não gosta de Mario Kart, boa pessoa não é. Boa pessoa não é. Você pode desconfiar. É, isso aí. E o Mario Party, ele não tem ainda data de lançamento. Eles só falaram que tava em desenvolvimento. O que, que foi que você viu? Só mostraram uma ideia básica do que vai ser. Sim. Mas não tá... É porque o Miyamoto tá cheio de segredo lá, né? Ele tá com a equipe tentando fazer algumas coisas novas lá e tal. Tentando ressuscitar o Wii U, né, velho? Tá precisando. E depois o Mario, cara, é coisa do capiroto, hein? Porque depois do lançamento do Mario Kart 8, as vendas do Wii U aumentaram 666% no mundo, hein? Coisa que a gente comentou também no Over News, então. É. Vote lá, ouça, comente! Comente! Ah, mas é isso aí, vamos pro próximo aqui que eu achei, ó, uma bosta. Uma bosta. É o Mario Maker. Ah, velho, na minha opinião, o Mario Maker aí é um negócio que eles demoraram pra fazer, viu? E você achou bom? Vai falar, não, fala sério, você achou bom, cara? É sério. Lógico, cara, que a ideia é melhor do que você poder criar o seu próprio Mario, velho. Ah, eu, cara, imagina, longa vida pro jogo. Ô, Lucas, imagina aqueles japoneses lá que fazem aqueles gameplay que sobrenatural. O que os caras vão fazer de fase nesse jogo, velho? E o que eu achei bacana é que dá pra você alternar entre aquela imagem 8-bits lá. 8-bits, a engine 8-bits e a nova, atual, né? É, cara, pô, legal, Fernando. Você que é um hater aí, ó. Ah, não, fala. Cara, eu achei uma porcaria, velho. Acho que demorou pra sair, viu? Eu não sei, eu achei muito ruim. Vai dar certo. Fernando, mas aqui, pensa, cara, que se. É, com certeza vai ter o modo de compartilhar esses mundos. Você jogar um jogo, por exemplo, o Lucas faz um jogo lá e você vai ter um gameplay completamente diferente, cara, com as mecânicas que você já tá acostumado. Sei lá, cara, eu acho muito legal isso aí. A gente já vê que isso funciona no Little Big Planet, funciona muito bem. Aliás, a base do Little Big Planet é totalmente essa. É você criar o mundo, é a compartilhação de mundos. Então... O Mario, que é um jogo melhor de plataforma do que Mario pra fazer isso, velho. Porque depois que você termina todas as fases do Mario, tipo, a única coisa que você tem é fazer tudo de novo. Você vai jogar todas as fases que você conhece. Mesmo você gostando, mas agora você tem a oportunidade de jogar as fases que outras pessoas queriam. E é claro que eles vão colocar um ranking também, né? Tipo, de melhores. Acho que você vai poder dar um rate pra... Pra fase das outras pessoas. Então acho que vai ter tipo um topo das melhores fases, sei lá. Acho que vai ter essas coisas. Assim. Isso pra mim vai servir só pra eu jogar o que as pessoas fizerem. Então, minha imaginação é horrível, cara. Não consegui fazer nada. Não consegui fazer nada. Bem, então, é que nem você falou, pode esperar coisas bizarras aí. Vai ter japonês fazendo coisa depois louca. Depois tem um vídeo daquele tal de Zé Graça lá, que tem um Mario que ele joga que é bizarro, velho. Que é uma o Mario que Elf. Criaram lá. Eu vi isso aí. Velho, é bizarro, velho. É, tem então o... pode esperar esse tipo de fase. Tem o... Vocês já viram o Mario de cadeira de rodas? É, já ouviram falar disso aí, cara? É um Mario que os caras tinham feito, cara. Nossa, é o mais difícil de achar, velho. Os caras falam que é um Mario deficiente, mas os caras falam que é fantástico o jogo, é o melhor Mario que existe, cara, mas é só vive nos primórdios aí da internet esse negócio, mas é isso aí. É aquele lá que o cara roubou da E3, né? É, deve ser. O tio do cara roubou da E3, ele não pode mostrar pra ninguém, né? Senão ele vai preso. É. Bom, então vamos partir pro outro aqui, porque Mario vai sair em 2015, então vocês estão querendo aí jogar Mario Maker, fazer suas fases. É, o próximo foi o melhor jogo que eu vi na E3, velho. Tipo, melhor novidade da E3, assim, foi esse jogo aí. Eu falei, caralho, e agora eu quero Wii U. Então, o Lucas tá falando de Splatoon. Então pode falar, Lucas, o que você achou do Splatoon? Olha, eu achei bacana que é tipo um paintball, né? Só que, na verdade, não é um paintball. É um jogo de tiro, que ao invés de projéteis de bala, você atira tinta um no outro. Aliás, você não atira um no outro. O objetivo do jogo é você preencher o... Dominar território, né? Então, dominar o mapa com a cor do seu time. Ou seja, é um time de uma cor e um time de outra. Então, quem pintar mais o cenário vai ganhar a partida. Só que você vai ter uma série de skills lá e o legal do jogo é que você pode mergulhar na tinta da sua cor, velho. É bizarro. É. E você pode, por exemplo, ficar em stealth na tinta, esperando o cara aproximar pra poder usar alguma outra habilidade. Vai poder, tipo, por exemplo, o chão está todo pintado. Você pode virar uma lula e sair deslizando por aquilo. É meio maluco, mas parece assim, é aquela coisa que vai ser divertida, cara. Que é maluquice. Vai funcionar muito bem, já tá pra dar certo já. E é coisa nova. É, então, novidade. É, eu achei muito da hora também, cara. Achei muito da hora esse. Jogando mais. Esse jogo aqui. E eu achava até diferente o jogo da questão de dominar território. Eu achava que ele era meio que uma corrida. Misturado com shooter, que você teria que chegar até o fim da tela mais rápido, mas pelo fato deles deslizarem. Só que esse negócio deles deslizarem é pra pular alguns obstáculos também, até pra tipo sair, pular de um lado pra outro. Eles pintam um lado, uma borda, alguma coisa assim, e tem aquele negócio do stealth que o Jefferson falou também. Eu acho que vai ser um jogo muito bom, cara, de verdade, mas só pra Wii U, né? Vai render umas partidas divertidas, pelo menos. É, porra, isso. Eu acho que ele vai ser só online mesmo, então... Não teria até como fazer... Eu não sei se tem como fazer uma história pra esse tipo de jogo aqui. porque a interação dele é muito animal, cara. Entre players. Aquelas maluquices japas. Eu nem sei de japonês, não, mas eu tô com preconceito, né? É japonês sim, cara. Tinham três japorongas lá apresentando o bagulho. Como tem, não tem como não, velho. Totalmente japonês aqui. E é isso aí. Então o Splatoon é uma nova franquia também da Nintendo, pode-se dizer aí, né? Ele vai chegar em 2015 pra Wii U. E tá na hora de comprar o Wii U, hein, Lucas? Putz. É. 2015 é o ano. Aí é que vai começar a sair os jogos, aí é que o Jefferson vai falar, ah, eu tenho Wii U e vocês não têm. Ah, nada disso. Ah, tá precisando, né, Jefferson? Porque geralmente só a gente fala... Sei lá, 2015 já tem o meu PS4 que foi jogar Metal Gear 5, já tá bom. É. Mas... Não, Lucas, o Lucas nem precisa te falar isso, ele já tem um PS4 pra jogar Destiny. É isso aí. E vamos então pro último aqui, pra finalizar tudo sobre as conferências, finalizando a Nintendo aqui. Foi um, na verdade não foi um anúncio escancarado, né, Jefferson? Foi meio que ali, eu achei que cara, todo mundo quer a porra de, ó, são dois jogos que eu escuto todas as viúvas da Nintendo antiga falando. F-Zero e um Star Fox. Sim. Aí vai, mostra um vídeo lá que o Miyamoto tá num projeto de fazer três jogos. Aí até um jogo lá e mostrou um protótipo de um lance de um jogo dos robôs que ninguém entendeu nada, maluquice. E depois mostra ele lá, cara, jogando um Star Fox no Wii U. É. Tendo meio que confirmou e não confirmou e tal. Aí tem isso aí, cara. Será que vai anunciar aí depois? Vocês vão ver aí no vídeo, o Miyamoto tá lá numa tela meia desfocada, mas dá pra você ver a nave fazendo um voo na vertical, subindo, bem típico de Star Fox. Uma imagem mesmo. Que aparece até o Pepe lá, né? O Pepe não, aparece o Falco na tela, então... Então vocês podem ver aí e aguardem, porque Star Fox está chegando para o Wii U. Só não sabemos quando. Exatamente. Até porque não. E eles como não... também, né? E como, né? Eles não falaram. Olha, estamos fazendo Star Fox, mas. Vamos ver se vem o F-Zero também. Ele vai sair junto. Porque... Fala aí. Pode falar. Vai sair junto com o Last Guard. Nossa. E você, Lucas? Mas então, o que eu ia falar é que ele pode até vir, mas dependendo de como ele vir, porque o Star Fox Assault lá foi um fracasso, né? Verdade. O matou a série. É. O jogo foi bom pra caramba no Nintendo 64, aí veio os outros dois aí e arregaçaram a série. Mas vamos ver agora o que vai dar, né? Vamos ver o que vem pela frente aí. E das três conferências agora, apanhado, qual vocês acharam a melhor de todas, cara? Olha, cara, assim. Vai lá, Lucas, faça a sua. Na minha opinião, por novidades, que é o que a gente esperava mesmo, acho que a Nintendo saiu na frente e até fez uma conferência diferente, né? Acho que foi mais dinâmico, assim, deu pra aproveitar mais as coisas que eles mostraram. Eu acho que a Nintendo. Foi a melhor apresentação da feira, né? Não sei. Entendi. Mas... E das outras duas, você acha que foram ok? Ou você acha que foram ruins, cara? Olha, eu não acho que foram ruins, mas foi aquilo lá, né? Tipo, foi legal e tal de se ver, mas... Tipo, agora o que a gente esperava mesmo, acho que foi mais a Nintendo, né? Que foi as novidades. Na realidade, o que surpreendeu da Nintendo é porque tinha gente realmente cogitando que eles iam chegar lá e descontinuar o Wii U, aparecer com um aparelho novo, uma nova ideia, sem data, por exemplo. Eles poderiam, tipo, por exemplo, anunciar um novo console, mas sem data, sabe? Falar que eles estão num projeto, alguma coisa e tal. Muita gente cogitou isso aí, cara, que iam descontinuar. E o que eu achei legal foi que foi bem humorado os vídeos deles. Eles pensaram muito nas questões do que as pessoas estão querendo jogar, o que as pessoas estão buscando na conferência, principalmente mostrar o Super Smash Bros. E vieram com novidade, né, cara? Tipo, coisas. Então, que... na sua opinião, Jefferson, foi a Nintendo também? É, pelas novidades, assim. A da Sony me irritou uma coisa na conferência, que eu achei que foi longa demais. E ficou batendo muito na mesma tecla em várias coisas lá. Eu até brinquei que eu dormi, mas foi longe disso não, cara. Eu já não tava aguentando mais aquilo. Já tava chato, assim. E aquela coisa, a gente fica querendo novidade, né? A gente fica querendo títulos novos. É. Porque a gente fica brincando, mas a gente sabia que tem outros jogos lá. Mas, cara, não tem jeito. Eu tô querendo um tanto de coisa do PlayStation, principalmente aí. Bom, sei lá. Eu, na minha opinião, eu acho que a conferência que pra mim foi a melhor de todas foi a da Nintendo também, pelas novidades, igual a gente falou, e mais do que isso, por mostrar muita coisa, na verdade, praticamente tudo que é exclusivo da marca. Então, eu acho que a E3 é o momento de você mostrar as suas coisas. É, por mais que a gente critique que no ano passado foi lançamento de console e a Microsoft só mostrou coisas que o Xbox One poderia fazer e não jogos que tinham para ela. Mas é porque ali era um videogame novo e a gente queria saber quais os jogos que sairiam para aquele videogame. Que é o que ela não mostrou. Ah, a Sony ela tinha mostrado isso, só que eu acho que nesse ano a Microsoft ela deveria ter focado em jogos, óbvio, mas também no que, nas coisas novas que seu console, que já está na casa das pessoas, o que de novo ele vai fazer do que você já tem hoje, entendeu? Ou porque ele veio cheio de promessas, igual o PlayStation 4, agora que eles estão implementando algumas coisas que eles prometeram no ano passado. Eles nem mencionaram, que é tipo, você dar o controle do seu console para outra pessoa, ou jogar com um amigo online sem ele ter o jogo, que é um suporte aí que vai ter em alguns jogos. Mas o que eu acho que faltou na E3, que eu não tô vendo a galera comentar, eu tô vendo muita gente falando que foi boa essa E3, cara. Mas pra mim a galera tá se contentando com o nego mostrar mais do mesmo. Porque se você vê na conferência da Sony e da Microsoft, as duas mostraram um Assassin's Creed, o mesmo na verdade, né? As duas mostraram Far Cry, as duas mostraram vários jogos que são multiplataforma. E jogo multiplataforma, esse jogo você tinha que ver na conferência da Ubisoft, não na conferência da Sony nem da Microsoft. Eu quero que a Sony ou uma Microsoft me fale do console e dos jogos dela, exclusivos dela, que você sabe que só vai ter para aquele console, para aquela empresa. Eu acho que é para isso que a E3 serve, cara. Por e isso assim, que eu acho que a Nintendo foi a... É aquilo que a galera fala que não existe, mas existe. A Nintendo venceu essa birosca, ela ressuscitou. Desceu pau nos caras. O que é estranho, velho, é que assim, todos os jogos da Nintendo que ela mostrou, todos são exclusivos. Então, assim, realmente, se as pessoas gostaram daquilo, elas não vão ter outra possibilidade de jogar nem no PlayStation, nem no Xbox, nem no PC. É. Ou ela joga nas plataformas Nintendo, ou não joga. Então, assim, 100% de tudo que mostrou foram exclusividades. Óbvio também que as empresas não podem viver de exclusivo lá, né? E tal, mas assim, eu vi muita gente falando que o melhor jogo da E3, que mais surpreendeu, foi o Batman e tal. Mas o Batman já teve anúncio, vídeo, um tanto de coisa. É isso que você falou mesmo. A teoria do óbvio, nossa, né, cara? É óbvio que seria bom, cara. É óbvio. Cara. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, na E3 é onde você vai... Não confirmar, mas você vai... Caramba, esqueci a palavra. Deu falha aqui no hardware, produção. Que tá acontecendo aqui? lembrei. Você vai convencer o seu cliente a comprar o seu console. Melhor, assim, olha, compra o meu porque ele tem isso. O do cara lá não tem. Então a Nintendo, ela me convenceu a querer comprar um Wii U, cara. Na hora que eu vi aquele Captain Toad... Nossa, cara, eu falei, fantástico, velho. Por mais que você fale, é um jogo de download, alguma coisa assim. Cara, achei muito bem feito. O gráfico dele tá legal pra caramba. Putz, nossa, eu achei muito pânico. Aquela luzinha lá na testa daquele cogumelo, cara, iluminando o caminho. Ah, muito da hora, cara. Eu quero comprar esse bagulho agora só pra jogar aquele Zelda maravilhoso, só pra ver aquela grama. Ah, Nintendo. Cortar toda a grama. Tá vendo, Jeffs? É isso que eu sempre falei, é isso que a Nintendo tem que fazer, cara. Mostrar aí, ó. Mas mesmo assim ainda tá mostrando coisas antigas. Mostra coisa nova, mais ainda, Nintendo. Mais. Vamos continuar com isso aí. A gente tem bastante dinheiro pra gastar aí, que eu tô ligado. Tio Patinhas tem que liberar o bolso aí. Não, eles, eu tô falando. Ah, a gente tá. Nintendo lá, sabe? Ah, meu Deus. Mas aí, pra fechar, você viu lá que o Metal Gear ganhou como o melhor jogo da E3, né? É um prêmio de melhor jogo mostrado na E3. Ah, pô, também é esse, outro que... Cara, eu vou te falar, esse quando anunciou, eu tinha te falado já, Lucas. É o Game of the Year já. Isso aí, o cara, saiu um gameplay do Metal Gear agora, 30 minutos. É, eu não quero nem ver, cara, porque eu sei que é fantástico. Eu sei que eu vou assistir então, e vou falar, puta que pariu. Ô Lucas, eu vou te dar um exemplo, cara, de tão verdade que é aquilo que eu e o Jefferson falamos. Imagina o seguinte, o cara anunciou que vai sair um trailer, vai vir a Gamescom agora, né, a próxima. Então, imagina que na Gamescom os caras simplesmente soltem lá. Olha, vai vir aí já um trailerzinho, a gente vai lançar até o final do ano, The Last Guardian. Você precisa ver pra saber que vai ser bom, cara? Você sabe que vai ser bom. E assim, tanto é porque a gente já tem aquele trailer de gameplay lá rodando no PS3, velho. Se aquele ali no PS3, imagina no PS4. E assim, ô Lucas, o Metal Gear, no caso aí, como você falou, ganhou como melhor jogo. Mas assim, eu falei do Batman, porque assim, o Batman é um jogo que é muito mais acessível, né? Porque o Metal Gear não é pra todo tipo de jogador. Não é, ainda bem, né? Porque ele não é aquele jogo idiota que tenta ser um jogo tático, mas não é. Ele realmente é um jogo que... A sua experiência é única com Metal Gear. É. Não vai ter aquela conversa assim, vou jogar esse jogo aqui. Aí o cara vira pra você e fala assim, é tipo o quê? É tipo Metal Gear, cara. Não é tipo nada. Ele é tipo Metal Gear. Mas assim, o Batman não. O Batman é um jogo que ele agrada muito mais pra todo mundo. Por isso que eu falei, mas com certeza, Metal Gear aí não tem nem falar. Sou fanboy mesmo, viu? Quem quiser falar no comentário que eu sou fanboy do Kojima, eu sou mesmo. Sem jeito, em não. Em dois aqui. Isso aí, gente. Então, não esqueçam de comentar agora, levando mais a sério mesmo. Vamos interagir aí sobre o que vocês acharam da E3. Nesse cast aqui vai estar o da Sony e o da Nintendo. E podem comentar também sobre o da Microsoft. A gente teve poucos comentários, na verdade a gente teve um até agora. Teve o do Marcelo, né? É, isso aí. Mas é isso aí, galera. Vamos comentar, vamos interagir, compartilhar e trocar mais ideia ainda. Entra lá no grupo pra gente conseguir cada vez mais aí ter uma interação melhor, né, cara? E é isso aí. Esse aqui foram as nossas impressões. Foi o Overnews aqui. No Overpower, e alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Queria só acrescentar que nós estamos em dia, hein? Parabéns pra todo mundo. Não, menos os ouvintes que não estão comentando. Então eles não estão. Vocês que estão ouvindo não estão de parabéns. E o Paulo lá sumiu, o Paulo sem se comentar. Paulo, o que foi? O Lucas brigou com você, cara? Ele falou, putz, o cara deve gostar de PES. Será que o Paulo gosta de PES? Isso aí, gente. É isso aí. Bom, então não deixe de comentar de novo e aguardem, porque ainda essa semana a gente vai ver o que veio de novidade, a gente vai gravar um Overnews, porque tem que ter toda semana, então no domingo vai sair, e é isso aí. Então, vamos dar um spoiler aí, né, Fernando? A gente já tá pra gravar um cast aí, você vai soltar o tema aí, que você acha? Pode falar, então fala você, que você tá louco pra falar. A gente vai... Né, então, a gente vai... Não, primeiro, vamos fazer um negócio diferente aqui. Vamos ver quem ouvir esse Overnews aqui. Quem aí manja do tema, deixa aí o seu nome. Quem sabe a gente não chama você também para participar do cast com a gente, né? Então vamos fazer um negócio novo aí. Fala aí, Lucas, o que é o tema? O tema seria a série Souls da From Software, né? Olha. Dark Souls, Demon Souls, Dark Souls 2. Olha aí, cara. Eita, jogo que você ia xingar, hein? É isso aí, jogo difícil, mas jogo bom, cara. Boa experiência. Legal, cara. Boa experiência. Inovador, então, o jogo mais difícil, né? Mas então, um jogo único. É, então, exatamente. O cast vai ficar um pouquinho mais voltado para nossas experiências, particulares, mais do que a história. Assim. A gente vai tentar dar uma explanada sobre a história, mas ficar mais voltado para as experiências, assim, que é o mais legal de se ouvir sobre a série, né, velho? É, a galera tem sobre que entender série, que né? Overpower é Overpower, é aquele papo de gamer para gamer, a gente falando sobre o que a gente achou do jogo, sem querer falar muito sobre história, sobre criação do jogo, a gente até pode falar alguma coisa sobre isso, né? Mas para dar um background. Mas o que interessa mesmo é a sua experiência no jogo, cara. E cada um tem um. É o Dark Souls, o Demon Souls, a série toda, a sua experiência é única no jogo. É, isso aí. Então, cada um aqui passou uma coisa e foi muito bom que nós jogamos juntos, assim, então tem coisa legal pra falar. É isso aí, galera. Então, esperem aí que vai sair o novo Over News dessa semana aqui. Fala os comentários de novo. Comentem! Comentem também, dê um like lá na page pra quem não conhece, vocês que vieram aí do fóruns da vida, não esqueçam de dar o likezinho na page pra ficarem antenados aí no Overpower. E é isso aí, vambora! Vambora porque eu quero terminar o meu Hot Dogs aqui. Falando nisso, cara, o que vocês estão jogando aí essa semana? Vamos começar a falar disso aí? Olha, essa minha semana aqui se resumiu a Metal Gear. Eu zerei Metal Gear Solid 1. Zerei o Solid 2 hoje e agora tô dando início ao 4, né? É, então, e vamos gravar um cast sobre Metal Gear. Os dois falam e eu ouço. Ah, meu Deus do céu, muito bom as minhas piadas. É, e você aí, Jeff, você tá jogando o quê? Cara, semana foi Mario Kart e eu tô falando que foi o Mario Kart hoje, o quê, cara? Mario Kart o Mario quê, Kart 8, cara? Mario Kart 8, pô. Perdendo pra caramba. E eu mexendo nos meus jogos hoje, eu achei o Silent Hill Shattered Memories do Wii. E eu fui e falei assim, ah, eu vou dar uma olhada aqui no jogo. E joguei 5 horas seguidas de manhã. Já tô bem à frente. É já, isso aí, feriado prolongado, muito bom. Então vamos jogar bastante. Eu tô jogando aqui, terminando, vou platinar a primeira platina do PS4. PES? De Watch Dogs. Ah, você quer o PES não tem pra PS4, cara. Vai sair 2015, aí eu vou comprar. Vou fazer gameplay. Olha, galera, aguenta aí que eu vou fazer uma live stream de PES. Quero só ver. Ah, cara, vai ser muito bom. Fala sério, live stream de PES 2015. Ah, meu Deus. Mas é isso aí, cara. Assistir. Eu vou platinar aqui o meu Watch Dogs agora, tchau pra vocês. E eu também tô jogando Luigi's Mansion, o Dark Moon, que é o do 3DS, fantástico. Acho que eu nunca me diverti tanto com o 3DS quanto tô me divertindo agora. Na verdade sim, mas fazia tempo que eu não via esse tipo de jogo. E é isso aí, também deixa aí nos comentários o que vocês estão jogando, cara. Não esqueça de colocar lá seu PSN ID, tem o nosso PSN ID lá no Quem Somos, a gente atualizou, né? É, o pé saiu da minha lista porque ainda não veio 2015 aí. Mas vai voltar. É isso aí, vai voltar pra minha lista que vai virar um clássico agora no meu top 10. E, bom, esse foi o Over News do Overpower. Falou! Valeu! Remember when you tried to kill me twice? Oh, how we laughed and laughed. Except I wasn't laughing. Under the circumstances, I've been shockingly nice. You want your freedom, take it. That's what I'm counting on. I used to want you dead, but now. Thank you.